E aí galera do Breakdown Cast, sou o Dani Master, fundador do Breakdown Loads no Facebook, sou do Rio de Janeiro. Hoje traremos nossa quinta edição do Breakdown Cast, nosso podcast. Teremos alguns convidados dando seus comentários logo após os meus comentários. Hoje o tema será bandas brasileiras e de começo, toma essa! Maêutica, uma banda que eu curto muito, já fui em muitos shows deles pelo Rio de Janeiro. Eles usam de uma qualidade absurda, cara. A banda começou seus projetos por volta de 2011, um ano após iniciou-se o Breakdown Loads. Lançaram então alguns singles de entrada, e logo após o primeiro EP da banda chamado Conheça a Ti Mesmo, em 2012, que lhe renderam sucesso imediato, sendo uma das bandas mais acessadas em streams pela internet. A banda é daqui mesmo do estado do Rio, e investem no metalcore, com algumas pitadas em certas partes lembrando deathcore. A banda já tocou em festivais por vários estados do nosso Brasil, chegando enfim o disco completo da banda de nome Por Árduos Caminhos até as Estrelas. Vamos de som? Com a faixa Desumanidade! Esse disco foi lançado em 2014, o qual já não mais conta com o guitarrista e fundador da banda, o Kaleo Lima, falecido, infelizmente, num acidente de trânsito em agosto de 2013. Que bom que a banda conseguiu forças para continuar o trabalho e trazer alegria e motivação a todos nós. Nem todos sabem, me referindo a novas pessoas que conheceram a banda agora ou um dia atrás, desse momento em que a banda passou. Mas infelizmente os caras estão aí dando frutos de um trabalho árduo desde 2011, como nem todos sabem, então vamos cantar assim? A banda promete um novo disco, de acordo com informações da página da banda no Facebook, e temos aqui comentários da própria sobre o presente e o futuro. Fala galera do Breakdown Cast, beleza? Então, cara, sobre o disco anterior da gente, foi um trabalho incrível, né? Até porque a gente gravou com o Adair, né? Foi uma coisa mais hardcore, assim, né? É uma parada mais profissional, a gente caiu dentro mesmo, né? E a gente pegou bastante experiência em cima disso tudo aí, entendeu? E só teve a somar, né? Só que, paralelo a isso, aconteceu, né, a tragédia lá com o lance do nosso fundador e guitarrista, o Kaleo, né, que faleceu no acidente de moto. Mas a gente soube tocar muito bem, apesar do início ter sido um susto grande, né? A gente conseguiu tocar pra frente e conseguiu muitas coisas boas, né? Tipo, o lance da Mix, do Rock in Rio, né, Sampa Music Festival, rodamos boa parte dos estados brasileiros aí, com uma banda assim, tipo, recente, né, com pouco tempo de vida, e tomar uma certa expressão é gratificante, mano, sem palavras, cara. Agradeço aí a todo mundo que nos apoia, que corre atrás disso aí, porque, porra, é um sonho incrível. E esse primeiro disco nosso, ele foi uma coisa mais voltada, né? Eu acho até porque as composições são coisas de 2009, 2010, 2011, tinha aquela referência, né, de metalcore. Apesar de, né, a banda em si não ser tão metalcore, esse tipo, gosto pessoal, acabou se tornando isso e a gente fez o que tava sentindo e o resultado foi esse. Não tem pra onde correr, tá ligado? E eu tô muito satisfeito, muito feliz de tudo que a gente construiu no primeiro disco e é isso aí. Agora a gente tá caminhando pro nosso segundo trabalho, Hiatus Ausência, né? A gente já tá até divulgando aos poucos isso, né? A gente tá muito mais a fundo, muito mais adentro na música, né? Em relação a esse trabalho. A gente não focou no estilo, a gente só continuou fazendo aquilo que a gente estava sentindo. E eu tô gostando bastante dos resultados que a gente está obtendo. Está muito próximo, né? Ainda não posso dizer uma data exata, mas não vai demorar, né? Quando menos esperar, a gente vai ver que vai sair o disco novo da gente aí, no qual a gente está preparando com bastante carinho, bastante vontade, né? Botando mais que o sangue em cima de cada composição, entendeu? É isso, né? Eu tô ansioso pra lançar esse novo trabalho e vamos ver o que vai dar, né? Olha, manter uma banda não é fácil, mano. Sabe qual eu acho que é o maior problema? Assim, eu acho que eu vou falar uma parada até mais pessoal. A galera leva muito a parada num hobby, sabe? Mano, como tudo, qualquer coisa na sua vida, se você for um autônomo, vai ter, pô, sua loja de roupa, pô, a sua loja de material de construção, a sua loja de, sei lá, cara, uma papelaria, o que for. Tudo é divulgação, tudo é mérito, é correr atrás, é tentar. As pessoas já querem lançar um bagulho, já quer, porra, estourar. Mano, outro dia a Anitta tava falando sobre isso. E ela, pô, eu vou citar ela, né? Porque, tipo, é uma artista hoje que tá no mainstream, né? Brasileira, tá saindo desse foco normal, né? Tipo, desse foco nem normal, é local, até, desculpa aí. Local, saindo do país e a mulher tá trabalhando pra caralho, caindo dentro. Então, tipo assim, tudo é trabalho, mano. Tudo é planejamento, tudo é correr atrás, entendeu? Então, tipo assim, você precisa ter o pé no chão. A gente se espelha em bandas, né? Tal. Ah, eu gosto daquela banda lá, pô, eu curto Slay, eu curto Kill Switch e tal. Porra, aí beleza. Mas tu já pegou boa parte do caminho do cara. Você não pegou o início. Aí quando você vê aquilo ali, fala, porra, eu vou ser isso. Não, mano, tu tem que correr muito atrás, focar, entendeu? Levar a sério, ter horário, tá ligado? Se dedicar, ensaiar bastante, mano. Ensaio, mano, ensaio. Se encontrem toda semana. Galera, tem banda, se encontrem, cara. Nem que você às vezes não toque, mas tentem se ver. Existe a energia fora do ensaio, né? Que é aquela energia de família, mano. Porque, porra, a banda é isso, cara. Tu vai pegar uma turnê 30 dias aí. Ou turnês mundiais, como bandas bem maiores aí. Pô, os caras ficam tipo um ano olhando pra cara um do outro sem ver a família, tá ligado? Então, pô, é complicado. Mas a gente que ama e quer tá botando essa porra pra frente, pô, a gente faz a fundo, corre atrás, tá ligado? Então, tipo assim, minha dica é foco, é correr atrás, planejamento, ter o pé no chão, saber o que você quer, entendeu? Quando você souber o que você quer, você começa a fazer tudo como qualquer outra coisa, qualquer outra banda, qualquer, né, qualquer produto que você queira trabalhar, é o quê? Divulgue o produto, entendeu? Divulgue sua música, divulgue seu trabalho. Se você vai tocar em algum lugar, divulgue que você vai tocar, corra atrás, chame as pessoas, chega no inbox mesmo. Ah, sua força é no Facebook, chega no inbox, desenrola com o cara ali, pá, entendeu? Corre atrás, tá ligado? Não adianta, porque não é lançar a música, cruzar os braços e vir. Acontece? Claro, cara, acontece. A gente vê exemplo, mas, mano, somos bilhões, trilhões de pessoas no mundo, cara. Se todo mundo que lançasse uma música fosse assim, sabe que não é, né? Então, pô, é isso aí, minha dica. E a realidade é essa, mano. Tem que ter foco. Você precisa saber o que você quer. Valeu? Valeu pela oportunidade, por tudo aí. Fico feliz de estar participando desse projeto de vocês aí.

Espero que as dificuldades do dia a dia e os corre-corre não façam a banda perder o ritmo. Vamos de mais uma. O Mundo em Minhas Mãos. A banda parece estar em processo de gravação de um novo EP chamado Alma. De cara, todos parecem ser uma rapaziada nova e mesmo assim, o som que eles fazem bate firme com hipocrisia. Vamos agora falar da banda Acrônimos. A banda Acrônimos foi idealizada em 2014 pelo vocalista Júnior Lima. A banda tem seus integrantes, além de Júnior Lima, Macaxinha, Luiz, Kelvisson, Celton e o Thiago. São de Recife, isso aí. É uma banda nordestina. A banda apresenta uma espécie de post-hardcore com alguns eletrônicos. Sinto peso em Nova Era. O lenço da banda, cara, que provavelmente também foi lançado em 2014, se chama justamente Nova Era, com 10 faixas, vamos de som, A Queda! Fala galera, beleza? Eu sou Júnior Lima, o vocalista da Acrônimos, e vim aqui para passar para vocês algumas informações de como está o andamento da banda, certo? Ultimamente estamos gravando nosso novo álbum, que muito em breve vai ser lançado. Depois disso, estamos preparando um bocado de novidade para vocês, que tem a produção do nosso novo clipe também. E ultimamente a gente lançou um clipe, né, chamado Alcatraz, que dá uma máscara, uma cara nova assim do que tá vindo. Nosso novo álbum, uma nova proposta, um som muito mais maduro do que a gente fazia antes, uma característica muito mais solidificada, e estamos gostando bastante. Graças a Deus, o nosso primeiro álbum, Nova Era, foi uma repercussão muito imensa, uma coisa que a gente não imaginava que ia tomar, já que somos de um estado aqui, chamado Pernambuco, né? Que de contrapartida é longe do foco São Paulo-Rio. Mas isso não nos impediu de fazer nosso trabalho, ir lá atrás, correr e conseguir alcançar nossos objetivos. E graças a Deus estamos alcançando. E todo dia temos metas para bater. E vamos lá chegando pouco a pouco. Mas como todo mundo sabe, é um trabalho aqui nesse ramo de metal, metalcore, no rock em geral, no Brasil, é uma coisa muito difícil. Porque temos uma cultura muito, como eu posso dizer, uma cultura que foge desse conceito de música, certo? Apesar de termos grandes bandas nacionais desse ramo, que fizeram sucesso e até hoje fazem. Mas que pra chegar onde eles chegaram, foi uma luta dobrada, triplicada, ou muito mais que isso. Só eles sabem o que fizeram pra chegar onde estão. Então, a gente também está nesse caminho, sentimos bastante essa dificuldade e sentimos mais ainda por morar no Nordeste, que é uma cultura que tem uma cultura mais de forró, ou então aqui em Recife mesmo, que é o maracatu, sei lá, até o brega, mas é uma coisa que estamos lutando para que isso não consuma nosso sonho, que jamais vai acontecer. E independente de estamos aqui no Recife, sempre estamos viajando aí, já fomos pro Rio de Janeiro, Maceió, João Pessoa. Mas a música não tem limite, sabe? E acredito que as bandas nacionais agora que estão vindo com um porte musical assim muito grande, estão abrangindo vários lugares e até mesmo fora do nosso país. Também estamos fazendo o Uni Underground, que é um movimento que conta com as bandas e com os públicos. E nós mesmos, no final, acabamos fazendo nosso próprio evento. E acaba dando certo. E uma galera muito nova tem acompanhado e chegando e vem junto. E essa nova proposta que essa geração está trazendo é muito boa. E só temos a agradecer pelas oportunidades que estão chegando para nós. Só temos a ficar feliz com o que está sendo proposto aí pelas bandas, pelo cenário. Acredito que muita coisa está melhorando e muita coisa vai melhorar e vamos ter um cenário nacional de ponta se continuar a requitar, que é as bandas correndo atrás, querendo viajar, querendo fazer álbum novo. Assim, nessa perspectiva. Peço a vocês que curtam o trabalho da Acronymous, que acompanhem nossas redes sociais, fiquem atentos às nossas páginas e e-mails. Se quiser conversar com a gente na nossa página, é só chegar lá no inbox. Pode vir que respondemos com muito prazer. Somos uma banda que não tem barreiras. E por esse dia deve estar saindo outro clipe com a nova música. E agradecer a todo mundo que está junto com a gente. Obrigado demais de coração. E vamos que vamos, que esse cenário tem muito a crescer. Obrigado. Chama! Eu, Você e um Oceano é a última banda apresentada. A banda é aqui do Rio de Janeiro, trazendo metalcore com post-hardcore. Seus integrantes são Davidson, Israel, Jean, Thiago e Eugênio. A banda provavelmente deve estar em produção de um EP. Vamos ouvir a faixa Perdão, Graça e Alguns Vidros Quebrados. Deixa aqui um comentário de um integrante da banda. Salve, salve, Dani. Aqui é o Dave, vocalista da banda Eu, Você e o Oceano. É a banda de metalcore, post-hardcore, oriunda do Rio de Janeiro. Desde já, né, quero agradecer aí a oportunidade em nome da banda, em nome da Eu, Você e o Oceano. Vulgo Evo, né, como é conhecido por alguns. E falar um pouco do que está por vir do ventre da Eu, Você e o Oceano. Também fazer parte desse intuito, né, de expandir um pouco mais, né, esse cenário tão rico, né, de banda de qualidade. desse cenário do metal, do hardcore, que tem crescido, apesar das adversidades que gratuitamente são oferecidas a nós. A gente sente na pele, né, o quão difícil é sobreviver disso. Creio que esse seja um dos principais motivos de muitas bandas e muitos artistas independentes simplesmente abrirem mão, né, desistirem ou darem pausa, né, nessa correria aí que é tão cansativa, tão estressante. Mas a gente sabe o quão prazeroso é pra nós que ama fazer isso, pra quem realmente tem um sonho, pra quem realmente corre atrás, pra quem realmente quer realizar isso, de viver, né, de ganhar com a sua arte, né, com a sua música. Falando um pouco da Evo, a gente está em processo de gravação do nosso primeiro álbum, né, que vai conter 10 músicas. O álbum que, a princípio, não tem o seu título definido. A gente tem uma sugestão para o nome, só que ainda não está definido, né, não vou revelar aqui qual o nome, que não vem ao caso. A gente está produzindo esse CD com o Raul Dias, né? Ele que é vocalista, né, da banda Adrift, é a banda aí também do Rio de Janeiro. O cara tem produzido muitas bandas e artistas independentes de qualidade, né? O cara que é muito safo no que faz. A gente tem aprendido muito com ele. Eu tenho certeza que ele tem aprendido muito com a gente também. Temos muito a agradecer a ele por tudo que ele tem feito e está fazendo, né? Depositando todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade aí de produção musical. Ele faz parte, né, dessa família já. Além do CD, cara, que a gente tá gravando, a gente tem alguns projetos, né, pela frente, né? Algumas ideias aí de videoclipe, alguns shows aí pra fechar. Temos também outras coisas acontecendo, né? Mudanças na formação, um pouco dolorosas, mas que, graças a Deus, no fim, tem acarretado em coisas positivas pra nós. Cara, coisas boas estão acontecendo, coisas boas estão por vir. A gente tem total convicção de que seremos uma banda aí, né, de renome nesse cenário. Não fugindo de toda a vanglória, claro, mas sendo um pouco realista, fugindo da falsa modéstia, né, cara? Porém, a gente acredita que o nosso sonho é maior que muitas coisas, que toda a diversidade, que todos os empecilhos que tem ao nosso redor. E a gente está muito satisfeito até então com o resultado do que tem ocorrido, né, do que tem saído, né, nas gravações. É muito bom, né, cara? Quando você faz algo e você fica satisfeito com aquilo, né? Sabendo que você fez aquilo, né? A gente vai lançar uma single em breve, né? A gente deve lançar com lyric video. A gente não sabe se vai ser um lyric video, se vai ser um clipe ainda. E em breve, dentro de algumas semanas aí, a gente vai estar divulgando um pouco desse material pra rapaziada. Espero que possa, né, alcançar muitas pessoas e que muitas pessoas possam se identificar com a nossa arte, com a nossa mensagem. É aquilo que a gente acredita, né, cara? Espero que possamos participar mais vezes aí desses podcasts aí que você tem feito. Tem sido bem interessante, né? Falando um pouco, né, dessa vertente, né, do metal, do hardcore. Rapaziada, minha parte está terminada. Vamos agora aos nossos convidados desse podcast, falando mais sobre a cena core de nosso país. Salve, galera! Meu nome é Samuel, moro em Franca, São Paulo, e venho falar de duas bandas que atualmente ando ouvindo muito. Começamos com a banda Akira. Akira é uma banda de post-hardcore metalcore que deu início em 2009. A banda se originou com Juliano Vidotto e Igor Shunsky. A banda ganhou alguns integrantes e perdeu outros, acabando por se estabilizar em 2011 com Felipe Almeida. Estrearam com o EP Meu Exército, que contava com 3 músicas. Possuem 2 álbuns, um EP e um cover, sendo um álbum o Full Length com 18 faixas. Em 2012, a banda lançou seu primeiro álbum, Full Length, intitulado O Monstro Que Criei, que contava com 12 músicas. O álbum foi muito bem recebido pela maioria. Em 2013, o Akira relançou seu álbum, porém em uma edição especial que contava com 18 faixas. O Monstro Que Criei fala da batalha interior que toda pessoa enfrenta durante a vida, aprendendo com seus erros e superando fases ruins. Uma que chama atenção é a single Dor de Cabeça, que fala sobre a política, uma ideia usada por algumas bandas para falar da roubalheira daqueles que elegemos. Desse gênero, surgiram muitas bandas em 2009, umas com a audácia de fazerem covers. Covers de banda de gênero? Não. Cover que vai de sertanejo, como conhecemos a banda Hardneja Sertacore, a funk, como a banda Akira fez com a música Sou Foda, dos Avassaladores. Infelizmente, a banda não se encontra mais nativa, mas se um dia voltarem, que na cena surgem bandas da mesma pegada. Vamos apreciar um pouco do trabalho deles com a música Tango Down. Eu vou te encontrar. E agora vamos ouvir um pouco da música Dor de Cabeça. Vocês são porcos, alimentados pelo sangue do povo. Seus impostos, salários pagos pelo sangue do povo. Porcos, alimentados pelo sangue do povo. Você quem escolheu dominar o caminho mais fácil. E quem sou eu pra impedir os seus planos? Pois nossas vidas, nossos sonhos estão no... Claro que a gente também não pode esquecer da música mais foda, Sou Foda. Sou foda. Sou foda. Sou foda. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo. No escuro eu sou perigo. Avassalador, eu tô em casa. Esculacho pela noite, eu tô em casa. Meu Deus, esqueça. Banda de São Paulo com influências de Augusto Benes Red, Memphis Mayfire, entre outras bandas do gênero. Conhecida como Fit for a King brasileiro, a banda Sea Smile deu início às suas atividades em maio de 2010, reunindo membros das bandas locais para uma proposta de som pesado. Em fevereiro de 2011, a banda lançou seu primeiro EP, que serviu para introduzir um novo nome no circuito de metal de São Paulo. Em 2015, a banda passou por uma reformulação que demandou uma pausa em seus trabalhos. Ainda em 2015, retornou com a nova formação e segue na ativa com seu guitarrista e vocalista fundador e único membro da formação original, Henrique Batista. Rafael Lobo assumiu o baixo, assim como Guilherme Souza na bateria e um pouco mais tarde Dinho Oliveira assume os vocais. Em 2016, a banda lançou seu mais recente trabalho, intitulado Do Que Somos Feitos, que conquistou o segundo lugar pelo voto popular da categoria Melhor Álbum e EPs Nacionais de 2016 do New Metal Disc Awards. Ficamos com um pouco do trabalho deles ao som de Aura. E agora um pouco da música Simetria. E também da música Efeitos, com participação do Ryan Kirby, do Fit for a King. Yeah!